Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados, anexo ao Hotel Bella Itália. E a tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com a morte de mais de 200 jovens que frequentavam uma casa noturna, monopolizou o noticiário brasileiro desde o último domingo e gerou, felizmente, reações na população e nas autoridades para evitar que tragédias similares voltem a ocorrer. Paralelamente, um outro incidente, também ocorrido no Rio Grande do Sul, teve igualmente repercussão internacional, que foi a queda de parte do alambrado do estádio do Grêmio em jogo da Libertadores, deixando 8 pessoas feridas. Imediatamente, a capacidade e a segurança do país que vai sediar Copa e Jogos Olímpicos foram questionadas por imprensa e cidadãos comuns. Daqui até 2016, o Brasil estará cada vez mais na vitrine internacional e qualquer dever de casa não feito contribuirá de alguma maneira para a construção da imagem que temos perante o restante do mundo. No caso de Foz do Iguaçu, uma das reações à tragédia de Santa Maria foi a registrada na noite de ontem, com vistorias a bares e casas noturnas frequentadas por moradores e também por viajantes, e a interdição de alguns dos principais estabelecimentos da turística Avenida Jorge Schimmelfeng, no coração da cidade. Alguns dos estabelecimentos interditados não tinham sequer alvará, outros, por sua vez, não conseguiram justificar a procedência de seus estoques de bebidas, o que a boca pequena significa tinham bebidas contrabandeadas do Paraguai ou da Argentina. A depuração entre estabelecimentos regulares e irregulares é sadia e necessária, tanto para o morador quanto para o turista, e deve ser feita também em outros locais de grande circulação de pessoas, diurnos ou noturnos, como é o caso de hotéis, restaurantes e atrativos que, por sua vez, precisam estar em dia com as exigências de segurança. Afinal, com um turismo seguro, e isso inclui também a área de segurança pública no que toca a assaltos e outras ocorrências, ganhamos todos, sem exceção. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz. Interaja conosco também através do Facebook ou através da nossa página na internet, cbnfoz.com.br. Sábado, 2 de fevereiro de 2013. Bom dia. Estrutura das arenas que sediarão as disputas dos X Games em Foz do Iguaçu no mês de abril começa a ser montada. Casa Civil anuncia a devolução de mobiliário removido do Espaço das Américas, enquanto o prefeito Reni Pereira diz que pretende assumir a gestão do espaço. Presidente Nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis faz visita a Foz do Iguaçu. Turismo rodoviário ganhará 4 novas rotas de ônibus na rodoviária aqui da fronteira. Meia Maratona das Cataratas será transmissão televisiva em 2013. E entidades oferecem cursos gratuitos de capacitação na área do turismo aqui em Foz do Iguaçu. 11 horas e 7 minutos, o CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Temperatura que já vai chegando a casa dos 30 graus aqui em Foz do Iguaçu, um fim de semana que, segundo o Serviço Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, pode ter registro de pancadas de chuvas e temporais na região de fronteira, sempre com muito calor. A máxima para este sábado ultrapassa os 35 graus por volta da 1 da tarde e a mínima não desce além do patamar de 20 graus ao longo de todo o fim de semana. Já para segunda-feira, poucas nuvens no horizonte, mínima de 19 e máxima de 32. Aeroportos aqui da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste momento nos terminais aéreos de Foz do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, tráfego intenso em toda a extensão da rodovia entre Foz do Iguaçu e Cascavel, em especial no sentido fronteira a partir de São Miguel do Iguaçu, onde o trecho, felizmente, é duplicado. Fique atento também quanto ao gerador que está sendo trazido a Foz do Iguaçu a bordo de um caminhão com mais de 30 metros de comprimento, carga que exige uma logística especial de transporte e faz com que o trânsito fique mais lento nas imediações dos pontos de passagem do equipamento. Vamos agora saber como está o trânsito na região da Ponte da Amizade com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Nesta manhã de sábado, como de costume, o movimento na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai, é grande. Veículos nos dois sentidos da Ponte da Amizade em grande quantidade, tanto para quem vai a Ciudad del Este como para quem está retornando aqui para Foz do Iguaçu. O motorista deve ter paciência, principalmente no retorno a Foz do Iguaçu, já que os veículos estão andando numa velocidade menor do que quem está indo para Ciudad del Este por conta da fiscalização na aduana brasileira. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. Na BR-469, sentido Cataratas, o movimento turístico é grande. E a recomendação da Polícia Rodoviária Federal e também das autoridades municipais aqui de Foz do Iguaçu é de muita atenção em pontos como a chegada ao Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, também a rotatória do aeroporto e as curvas do rio Tamanduá. Na Ponte Tancredo Neves, por enquanto, tudo tranquilo, mas o trânsito deve ficar lento na passagem pela aduana da cidade de Porto Iguaçu, especialmente no período da tarde. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,03 para compra e a 2,11 para venda. O peso argentino é comercializado em Foz do Iguaçu a 0,27 para compra e a 0,31 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.950 Guaranis e 2.050 Guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado em Foz do Iguaçu nesta manhã de sábado a 2,65 para a compra e a 2,80 para a venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 100 mil litros de água por segundo, um pouco abaixo da média anual, que é de 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo ali no cânion do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, isso tanto no Brasil como no Paraguai, e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. No período da noite, não deixe de conferir a repaginada iluminação monumental da barragem com a disponibilização de novos atrativos para o visitante. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 11 minutos, e um dos principais assuntos da semana no setor turístico aqui da fronteira, além deste que destacamos na abertura do programa quanto à fiscalização das casas noturnas, foi o estado de abandono no qual se encontra o Estado das Américas, construção erguida pelo governo do estado na segunda metade da década de 1990, no exato ponto da confluência do Rio Iguaçu com o Rio Paraná. Anteriormente utilizado para a realização de eventos, o Espaço das Américas está interditado desde o segundo semestre do ano passado, tendo sido também danificado pela passagem de temporais e também pela falta de manutenção, já que existe um conflito, inclusive, de jurisdições em relação a quem seria o responsável pelo cuidado e gerenciamento desse local. Nesta semana, a retirada de cadeiras do auditório para que fossem destinadas a um auditório da Polícia Militar mobilizou a sociedade iguaçuense quanto à necessidade de preservação e recuperação da estrutura. Em entrevista ao programa CBN Foz, na manhã de quinta-feira, o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, disse que a prefeitura solicitou ao governo do estado o repasse da gestão do edifício ao poder público municipal. Primeiro, a intenção do município receber aquilo do governo do estado para que, se não num curto espaço de tempo, nós reconstruamos, mas pelo menos preservamos aquilo que está lá. Então, existe, nós já formalizamos isso no começo do mês de janeiro, essa é a intenção do município de receber aquela estrutura e dar uma finalidade, seja ela para o turismo, seja ela uma finalidade administrativa, mas enfim, dá uma finalidade, afinal de contas aquilo foi construído com recursos públicos. E embora sendo de propriedade do governo do Estado, se o governo do Estado não está mais utilizando, nós estamos solicitando para o município dar uma finalidade. Agora, o primeiro passo é trazer essa propriedade para o município. E isso nós já formalizamos esse pedido no início do mês de janeiro. Quem também falou sobre a necessidade de recuperação do Espaço das Américas foi o presidente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, Mauro Sebastiani. Na opinião do dirigente, o local apresenta um panorama único para a realização de eventos e pode contar com parcerias privadas no intuito de otimizar sua gestão. É um grande espaço, algo realmente diferente, né? A vista que você tem ali, o local realmente é único, né, no mundo. Infelizmente, mais uma vez, não está sendo aproveitado, né? Lembrando também do centro de convenções aí que a gente tem lutado para trabalhar agora, assumiu o Plínio Escapinho lá. Esperamos ter mais ações aí para usar esses espaços hoje aí que a cidade tem, seja na mão do Estado, seja na mão do município, mas buscar trabalhar mais com a iniciativa privada e achar soluções, né? Talvez o arrendamento do espaço ou a cessão para alguma empresa, grande empresa de eventos aí de São Paulo, de outro grande centro, que possa vir a trabalhar e investir nesses espaços aí. Existe uma proposta aí que a gente tem discutido no Fundo Iguaçu, de realmente retrabalhar aqui lá, juntamente com o projeto Beira Rio, independente do projeto Beira Foz, né, a gente trabalhar e fazer um complexo, igual nós tínhamos ali a torre que estava sendo construída com um restaurante, com discoteca, infelizmente paralisou devido às questões judiciais. Ou seja, tem a explorar, realmente temos que ter o apoio do poder público aí, de forma que a gente possa achar soluções para o espaço. Mas com certeza é um grande local para ser investido. Não somente o espaço médio, mas como eu falei, fazer um todo em torno ali para dar suporte a eventos e outras ações mais que possam ser realizadas ali. Palavras de Mauro Sebastiani, presidente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau. E quem também falou a respeito do Espaço das Américas foi o secretário de Estado da Segurança Pública aqui do Paraná, Cid Vasques, que esteve na fronteira para acompanhar a operação que resultou na prisão de uma quadrilha de assaltantes de carros que utilizavam uma igreja como fachada aqui em Foz do Iguaçu, mas foi questionado pela imprensa local quanto à falta de patrulhamento na estrutura, que ficou à mercê desde que o contrato com a empresa que realizava a segurança no local terminou no segundo semestre do ano passado. Eu, quando assumi a Secretaria de Segurança, me trouxeram esse problema, que havia aqui um espaço que até então, na verdade, não era nem utilizado pela Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança só mantinha lá um serviço de vigilância e, a rigor, não tinha nenhum tipo de aproveitamento. A Casa Civil, realmente, em princípio, manifestou interesse em utilizar esse espaço. Eu não renovei o contrato de vigilância desse imóvel, justamente porque era uma despesa que não se justificava. Parte desse patrimônio imobiliário foi transferida para Toledo, para o batalhão de Toledo. Ainda me parece que temos alguma coisa lá, mas eu também estou aguardando uma definição da Casa Civil, para que eu acho que é um espaço interessante, que pode ser ocupado de alguma forma ou de outra, e o que consta é da União. Eu vou agora, chegando em Curitiba, vou conversar com o pessoal da Casa Civil e ver qual é a destinação desse imóvel, porque da maneira como está, não pode ficar realmente. E as informações que nos chegam de Curitiba são de que a Casa Civil determinou medidas como a devolução do mobiliário transferido para um auditório da Polícia Militar na cidade de Toledo e a realização de estudos para recuperação e reutilização do Espaço das Américas, espaço que foi construído durante o governo de Jaime Lerner e já foi cogitado até mesmo para ser sede do Parlamento do Mercosul, que atualmente funciona na cidade de Montevideo, capital do Uruguai, em imóvel provisório cedido pelo governo uruguaio. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre os X Games, evento que acontece no mês de abril aqui em Foz do Iguaçu e cujas obras finalmente começam a sair do papel, bem como também a parte comercial, com venda de ingressos e também a inauguração que acontece neste exato momento da loja oficial dos X Games aqui na Terra das Cataratas. E lembrando a você, nossos canais de interação, cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, nossa página no Facebook ou então cbnfoz.com.br. Já voltamos com o CBN Turismo até meio-dia aqui nas ondas da rádio que toca notícia. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 21 minutos aqui em Foz do Iguaçu, temperatura se elevando acima dos 30 graus e o Parque Nacional do Iguaçu fechou o mês de janeiro com mais de 180 mil visitantes entre brasileiros e estrangeiros. O número, apesar de expressivo, representa a queda de cerca de 10% na comparação com janeiro de 2012, que foi o melhor mês da história para a unidade que abriga a beleza das cataratas. Entre os motivos apontados para a queda, a redução da malha aérea e também o aumento no preço das passagens aqui no país. Já para fevereiro, a expectativa é de alta no total de visitantes, tendo em vista o período de carnaval. No lado argentino das cataratas, por sua vez, foram cerca de 170 mil visitantes neste mês de janeiro, com predomínio dos argentinos que representaram 65% do público total. No complexo turístico da usina de Itaipu foram 60.325 visitantes, marca considerada positiva pelos gestores do segundo atrativo mais visitado aqui da fronteira. CBN Turismo. E a realização dos X Games em Foz do Iguaçu finalmente começa a ganhar corpo. Além da venda de ingressos, que já acontece através da internet, tiveram início nesta semana as obras para a instalação das principais estruturas esportivas e logísticas do evento na região do Centro Internacional de Convenções e também no terreno da Infraero, que fica bem em frente ali do Centro de Convenções. Além disso, acontece neste momento, aqui no centro da cidade, a inauguração da loja oficial dos X Games em Foz do Iguaçu. E é para lá que eu vou ao vivo com o repórter Bruno Zanetti. Olá, Bruno. Olá, Guilherme. Exatamente, está sendo inaugurado nesta manhã de sábado a loja oficial dos X Games aqui em Foz do Iguaçu. Evento este que acontece de 18 a 21 de abril aqui na Terra das Cataratas. E como você bem lembrou, acontecerão provas na Itaipu, Cataratas e também no Centro de Convenções. Ao meu lado está o Rodrigo Ciavaglia, ele que é gerente aqui do estabelecimento, para falar um pouco mais dessa loja e o que, que os turistas e principalmente os fãs dos esportes radicais poderão encontrar aqui neste local. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todo mundo. Bom, essa loja a gente fez com o intuito de ser o grande centro da X-Games de Foz do Iguaçu. A gente vai colocar todos os ingressos à disposição e pessoas preparadas para explicar, né, o que acontece são as maiores. O pessoal tem muitas dúvidas sobre as provas, sobre os locais, sobre os valores dos ingressos, o que, que inclui, o que, que não inclui, você dá acesso a isso, aquilo. Então, existem pessoas preparadas que sabem de tudo sobre os X-Games. Então, é só você vir até aqui a loja que você vai encontrar tudo o que você precisar, os mapas, os ingressos e as pessoas para poder falar com você. Como está sendo a procura das pessoas em relação a ingressos e participação aí dos X-Games? Está sendo muito boa, né? A gente inaugurou hoje, mas não deu para segurar. Os ingressos chegaram no meio dessa semana e já teve gente buscando, pedindo, então a gente já foi vendendo. Já tem gente aí postando fotos, você pode ver no Facebook, já tem ingresso na mão. A gente quis inaugurar hoje alguma coisa oficial, mas não tem como segurar. Já vendeu essa semana, hoje está vendendo bastante, o pessoal está procurando mesmo. Agora, cada modalidade tem ingresso individual, né? A partir de que, qual o valor é o preço dos ingressos? Você tem ingressos separados por modalidade, né? Então, o mais barato custa R$40, né? Que são alguns esportes talvez menos procurados, né? São alguns esportes que não são tão populares. Você encontra até ingressos de R$190, que são aqueles esportes mais procurados, que é, por exemplo, aquela competição que é o Vert, que é dentro das cataratas, é super limitado, é onde corre lá talvez o bolo do Arno Fuish, ou aqueles caras mais famosos que você costuma todo mundo ver, e esses são um pouco mais caros. Agora as pessoas aproveitam não só para acompanhar os daqui, mas também fazer turismo, né, em Foz do Iguaçu, até porque os eventos vão acontecer em atrativos turísticos, Itaipu, Cataratas, e também tem o Paraguai aqui do lado para fazer uma comprinha, né? A gente acha que esse foi realmente um dos grandes trunfos de Foz do Iguaçu para concorrer com as outras cidades, né? As outras cidades todas já conhecem, muito conhecidas, e Foz do Iguaçu é uma experiência muito nova, né? É uma cidade muito linda, que o pessoal vai poder viver os X Games, né? Mas também aproveitar para ver as nossas cataratas, a Itaipu, fazer aquelas comprinhas no Paraguai e etc, né? Então o pessoal faz uma junção, né? Vem a família toda para fazer um passeio legal, que já milhares de pessoas já vêm, né? E aproveitar e poder assistir os X Games. Rodrigo, muito obrigado por sua entrevista aqui no CBN Turismo. Um bom dia para vocês e sucesso aí com os X Games. Muito obrigado a vocês aí da CBN. Esperamos ter um evento de muito, muito sucesso. Guilherme, voltamos com você aí no estúdio da CBN para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti, falando ao vivo da inauguração da loja oficial dos X Games aqui na Terra das Cataratas. E nesta semana, quem também falou sobre o evento aqui na CBN foi o novo presidente do Centro Internacional de Convenções, Plínio Scapini. Segundo ele, o Centro de Convenções abrigará grande parte da estrutura logística e será aí um ponto nevrálgico para a realização das Olimpíadas Radicais aqui em Foz do Iguaçu. Vamos receber, a partir do dia 15, o Centro de Convenções estará disponibilizado para a ESPN, para a Brunoro e para a realização do X-Game. Ali será o palco principal, ali estará a arena principal do X-Game. Toda a entrada dessa arena será através do Centro de Convenções. Então, o pessoal que for assistir os eventos, eles entrarão pelo Centro de Convenções, será montada uma passarela sobre a via que vai para o aeroporto, e sobre essa passarela é que o pessoal vai adentrar ao local da arena. E vai ser uma coisa muito grandiosa, porque haverá de tudo ali naquele local, naquele terreno da Infraero, haverá de tudo. Você terá desde área de lanches, restaurantes, tudo, vai ser totalmente equipado, além da arena, da prática dos esportes que forem disputados. Plínio Scapini, novo presidente do Centro Internacional de Convenções, falou também sobre o perfil deste espaço que após vários anos de reformas e ampliações, está finalmente concluído. O Centro de Convenções está concluído. Ele tinha determinados problemas que foram sanados agora nos últimos anos. Problemas de segurança, problemas de telhado, problemas estruturais. Foram todos sanados. Hoje o Centro de Convenções está acabado, pronto, apto a receber qualquer tipo de evento, qualquer tipo de show, de coisas que possam vir se tornar atrativos para o povo de Foz do Iguaçu e da região. 31.863 metros quadrados, é imenso. O Centro de Convenções de Foz do Iguaçu é grande, é imenso. Nós temos portas para todo tipo de evento, temos salões para 5, 6 mil pessoas, temos salões para 1.000 pessoas, temos salões para 600 pessoas, 500 pessoas, o que for necessário, e temos um espaço enorme para show que cabe entre 30 e 40 mil pessoas também. Mas nós continuamos com reservas para eventos. Veja bem que um grande evento que já está sendo programado é a vinda do nosso grande cantor, o rei da música brasileira, o Roberto Carlos. Ele está previsto para que se apresente lá no Centro de Convenções em agosto. Então, e daí existem outras reservas, né, que a gente está vendo agora, a chegada do Papa ao Rio de Janeiro. Nós teremos aqui a jornada, dentro da Jornada Mundial da Juventude, também será ocupado espaço pelos visitantes que vêm, já existe uma reserva para colocarmos o Centro de Convenções à disposição desse pessoal também. Então, acredito que vão acontecer muitos eventos e muitas coisas interessantes aqui, que trarão muitas pessoas a Foz do Iguaçu. Palavras de Plínio Scapini, novo presidente do Centro Internacional de Convenções aqui em Foz do Iguaçu. CBN Turismo. 11h29, a Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu ganhará 4 novas rotas já a partir deste mês de fevereiro. Quem tem as informações é o repórter Maurício Freire. Até o Carnaval, novas linhas de ônibus interestaduais devem começar a operar em Foz do Iguaçu. As empresas Transporte Esmeralda e a Transbrasil já estão cadastradas junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para operar. 4 novas linhas foram autorizadas. Uma que vem de Santa Catarina e parte de Foz do Iguaçu para Aparecida do Norte, em São Paulo, e outras 3 que partem de Foz do Iguaçu para Fortaleza, no Ceará, Goiânia, em Goiás e Belém do Pará. De acordo com José Roberto, administrador da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, as empresas já haviam tentado implantar outras vezes essas linhas na cidade, mas sem sucesso. Até no passado, as duas empresas operaram meio em conjunto aqui na rodoviária. Agora, cada qual com um guichê distinto, né? E ônibus próprio de cada empresa. As novas linhas devem aumentar o número de passageiros no terminal iguaçuense. Desde 2008, a média de circulação na rodoviária internacional é de 3 mil passageiros por dia. São cerca de 180 ônibus diariamente. Os principais destinos estão dentro do Paraná. Logo após, vem cidades de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem passa pela estação reclama que a estrutura é insuficiente para o número de passageiros, principalmente nos horários de pico. Falta espaço para sentar nos horários de maior movimento e muitos se esbarram com suas bagagens para transitar. O administrador reconhece que a falta de espaço é um dos principais problemas do terminal. A rodoviária, acho que ela já foi construída um pouco pequena. Talvez há 20 anos atrás era suficiente, mas hoje a gente vê que pelo menos o setor, o salão de embarque, precisa de uma ampliação, uma área destinada ao passageiro que está aguardando para embarque. José Roberto diz ainda que há outras melhorias que precisam ser feitas na rodoviária. Melhorar desde trocar a louça do banheiro e tal, até uma reforma de pintura e azulejos e tal. E a cobertura aqui me dá um pouco de preocupação, que tem muito vazamento mesmo. Tem vários pontos de vazamento aqui que a gente vai tampando aos poucos e tal, mas mesmo assim é preciso de uma reforma mesmo da parte de infiltração do teto. Em entrevista ao programa CBN Turismo, o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento, disse que já existem projetos que preveem a reforma da rodoviária internacional. O Fostrans tem nos colocado que há um projeto alguns projetos de melhoria da rodoviária. Nós colocamos as nossas preocupações. Há uma abertura muito boa por parte do Fostrans, que percebe e tem consciência desses problemas. A prefeitura retomou a administração da rodoviária no ano que passou, então eles estão no processo de adequação, se preparando, então tomando medidas para melhorar a infraestrutura física, melhorar as áreas de descanso, lanchonetes, estacionamento. Então conversamos sobre esses aspectos desde da aparência da rodoviária até o piso do estacionamento, o asfalto, setor de embarque, áreas para descanso, áreas para alimentação. São vários aspectos que devem ser tratados pelo Fostrans para melhorar o aspecto e o atendimento da nossa rodoviária. A rodoviária de Foz do Iguaçu foi construída em 1992 e desde então nunca passou por uma grande reforma. Maurício Freire para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui na CBN. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais sobre a visita da associação do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui à Terra das Cataratas. Vamos falar também sobre as vagas disponíveis em cursos de capacitação ofertados aqui na fronteira, específicos para quem quer entrar no mercado turístico. Vamos na sequência ao repórter CBN em Rede Nacional, CBN Turismo até meio-dia, aqui nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 36 minutos, a temperatura aqui em Foz do Iguaçu está na casa dos 32 graus. E a rede hoteleira aqui da cidade deve contar neste feriado de carnaval com ocupação acima de 90% para o período entre sexta e terça-feira. A estimativa é do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, tendo em vista o levantamento realizado nos principais estabelecimentos da cidade e com predomínio, como já é comum nos feriados prolongados aqui em território brasileiro, o predomínio, mais uma vez, deve ser de turistas brasileiros procedentes principalmente das regiões sul e sudeste. Entre os estrangeiros, destaque para os argentinos. Já quanto ao tipo de alojamento, as taxas mais altas devem ser registradas nos hotéis de 4 e 3 estrelas, que devem chegar, inclusive, próximo do limite de ocupação de seus leitos. CBN Turismo. E quem esteve na cidade nesta semana foi o presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Enrico Fermi Torquato, ele que esteve aqui para uma série de compromissos, e quem acompanhou esta visita e nos traz todos os detalhes é o repórter Maurício Freire. O presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABIH, visitou Foz do Iguaçu a convite da ABIH Regional Oeste para falar com empresários sobre os principais desafios e projetos para o setor. No final da tarde desta quarta-feira, Fermi Torquato participou de uma reunião com associados em Foz do Iguaçu para apresentar um balanço de sua gestão que já dura 2 anos e projetos para o futuro. De acordo com a presidente da ABIH Regional, Simone Villanueva, uma das conquistas foi a isenção do ECAD, que os hotéis passaram a ter direito. Ela explica que agora não é mais preciso pagar o órgão responsável pelos direitos autorais. O ECAD cobra dos hotéis pelo que passa na televisão. Então nós temos que pagar uma taxa para o ECAD daquilo que é passado de música na televisão, certo? E com a lei do turismo, o apartamento ele virou uma propriedade privada. Então, a partir do momento que ele é uma propriedade privada, nós não temos obrigação de ficar pagando uma taxa, porque a pessoa ele não fica lá o dia inteiro, ele fica só um período de tempo, pode só escutar um jornal, ele pode escolher o que ele quiser, que é como na casa do cidadão. Porque o cidadão normal não paga essa taxa do ECAD. E todos os hotéis são cobrados. Então, essa é, por exemplo, uma das articulações que estão acontecendo para desonerar o hoteleiro, né? Que isso é um custo mensal que nós temos que pagar. Outra conquista do setor apresentada pelo presidente da ABIH foi a participação do setor hoteleiro no Plano Brasil Maior, programa criado para incentivar a competitividade da indústria. Fermi Torquato disse que a participação no programa do governo federal irá trazer economia para os donos de hotéis. Foi um plano que foi feito para a indústria brasileira, mas que nós, no primeiro momento, conseguimos inserir a hotelaria. Então, foi o único segmento no país, fora a indústria, que foi beneficiado desde o primeiro momento, e desonerando o setor em 500 milhões por ano. O presidente da ABIH também falou de desafios, como o de melhorar a infraestrutura para o turismo, como estradas e aeroportos. Ele acredita que com as privatizações de alguns terminais aeroviários e rodovias, as melhorias serão mais rápidas. A gente espera que esses gargalos de mobilidade urbana, tudo da infraestrutura do país, né, e por ser um país de dimensão continental, ele se torna muito maior do que um país de pequeno porte, como existe muito na Europa. Então, a gente, esse investimento se torna mais difícil para o governo administrar e gerenciar, e aí passando essa autonomia para a iniciativa privada e sendo parceiro. Então esse é o grande foco, o governo federal viu isso e a gente tem uma boa perspectiva, trabalha com uma boa perspectiva de que nesses próximos anos esses gargalos de entradas de desenvolvimento eles sejam sanados, sejam justamente com bastante investimento na iniciativa privada. Fermi Torquato destacou ainda o turismo interno e disse que o fomento deste público pode ajudar a alavancar o setor da hotelaria. Nós temos um desequilíbrio aí na balança comercial do turismo, né, que saiu de 14 bilhões do ano retrasado. Esse ano agora que passou, nós tivemos subiu para 16 bilhões o déficit. Né, então isso é muita coisa, e o que a gente espera é contribuir para que esse turismo interno ele diminua essa diferença. Pela manhã, o presidente da ABIH também participou de uma reunião com representantes do SEBRAE. O objetivo era convocar a entidade a apoiar uma caravana iguaçuense para participar do Congresso Brasileiro de Hotéis, que acontece do dia 25 a 27 de março em São Paulo. O tema principal este ano é justamente as formas de aumentar o turismo interno. Ele ganha importância tendo em vista que você, nos crescimentos regionais, é onde você tem aí a grande alavanca de desenvolvimento da região. Então isso visa realmente fortalecer esses núcleos regionais, fazendo com que você crie um pouco de independência e fortaleça, né, a independência dos grandes polos. Torquato ainda destacou Foz do Iguaçu no cenário turístico brasileiro. Ele lembrou que o maior público que visita as Cataratas do Iguaçu é de brasileiros e que a cidade está se preparando para aumentar ainda mais a capacidade de receber o turista do país. Para ficar competitivo, você tem que criar volume de apartamento. Então é o que os hotéis aqui estão fazendo. Eu tive alguns amigos aqui que já falaram que vão ampliar, que vão, além de reformar o que já existe hoje, vão ampliar o que tem o quadro da hotelaria já existente deles. E isso é a saída, é a solução. Você vai ganhar em escala, né? Você faz uma menor diária, você diminui sua margem de lucro, mas você ganha no volume, que é o que nós vamos ter daqui para frente. Então, Foz do Iguaçu tem se posicionado bem, a hotelaria tem atendido, tem se renovado. Né? Aqueles hotéis mais antigos estão se retrofitando, estão fazendo suas reformas, para que o fato de ser um turista de baixo poder aquisitivo não significa dizer que você tem que tratá-lo mal ou com pior qualidade. Pelo contrário, você tem que suprir essa expectativa para que ele seja um canal de divulgação e tal, e cuidar do nosso atendimento também, não só do que nós entregamos fisicamente, né, nas estruturas, como também do nosso tratamento, na nossa qualificação, da nossa mão de obra. Atualmente, o Foz do Iguaçu conta com 22 mil leitos. De acordo com a ABH, até o ano que vem, esse número deve aumentar para 26 mil. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h43. CBN Turismo. E ressurgiu nesta semana em Foz do Iguaçu, em paralelo às iniciativas da Prefeitura de melhorar a aparência de alguns dos principais corredores viários com o projeto Florir Foz, o debate a respeito da poluição visual aqui na Terra das Cataratas. A lei municipal que impõe limites à instalação de placas em vias públicas entra em vigor no mês de março, após prazo para adaptação. O repórter Bruno Zanetti conversou com o vereador Newton Bobato, que foi o autor desta proposição. Bobato, como é que está essa questão da lei que vai entrar a partir do dia 30 de março? E antes dela entrar em vigor, como é que está sendo a situação das propagandas aqui, se tem aumentado? Como é que você tem avaliado? Bom dia. Bom dia Bruno, bom dia ouvintes da Rádio CBN. A lei, quando nós aprovamos a lei em março do ano passado, em 2012, nós tomamos o cuidado de fazer uma emenda logo em seguida, para dar um prazo para que as empresas se adaptassem às novas condições da lei. A lei, ela padroniza, principalmente a propaganda em outdoor, proíbe a propaganda em muros e proíbe a propaganda eleitoral em cavaletes na cidade, que na eleição municipal passada já foi respeitada pela Justiça Eleitoral e pelos candidatos. Nós entendemos, então, que esse prazo era um prazo mais do que suficiente, um prazo de um ano, para que todas as empresas se adequassem às suas propagandas e não tivessem problemas nesse período. Entendemos que até agora não houve qualquer alteração, até porque tem esse prazo de adaptação. Nós vamos conseguir analisar com um pouco mais de calma, com um pouco mais de qualidade essa análise, a partir da aplicação da lei, que é a partir do dia 30 de março deste ano. Essa padronização vai ser especificamente de que maneira? Como as empresas vão ter que se portar a partir do dia 30 de março? A lei prevê, e eu quero sempre salientar que a lei, apesar de ter a nossa assinatura, todo o texto dela, ela foi negociado com o Sindicato das Empresas de Propaganda Exterior, e a lei determina que distância mínima entre as placas de outdoor, para acabar com aquele acúmulo, com aquela possibilidade de você ter outdoor em todas as esquinas possíveis, você permitir a visibilidade da cidade. Ela padroniza a cor desses outdoor, ela precisa ser toda em verde, ela deixa de ter outdoor em metal, em madeira. A lei determina que as placas precisam ser de metal. Então, assim, ela cria uma padronização de como tem que ser, onde pode ter outdoor na cidade, o tamanho que deve ser esses outdoors, e regulamenta essa propaganda. Foi uma opção que nós fizemos junto com o Sindicato de Empresas de Comércio Exterior, de Propaganda Exterior, porque em alguns municípios, como São Paulo, simplesmente proibiu essa propaganda. Nós optamos, ao invés de proibir, regulamentar e permitir o uso racional desse tipo de mídia exterior. Lá na região da Ponte da Amizade, a gente percebe, com a proximidade do Cidade Leste, um aumento, né, das placas de publicidade. Essa publicidade também entraria nessa padronização? Em todo o território de Foz do Iguaçu. Toda a propaganda precisa entrar nessa padronização. As da Ponte talvez sejam as que mais precisam se adaptar a esse processo. Ainda falta 2 meses para essas empresas regulamentarem poderem participar de uma maneira, de um esforço, e nós pretendemos manter a boa imagem da cidade. Nós somos a cidade turística, nós precisamos fazer com que os nossos atrativos não sejam perdidos por uma propaganda não regulamentada. Quais seriam as punições para quem descumprir essa lei? Tem uma série de punições, desde a cassação do alvará da empresa, ou seja, da permissão dependendo, até multas pelo não cumprimento da lei. Vereador Newton Bobato conversando com o repórter Bruno Zanetti a respeito da lei que regulamenta a questão das mídias externas e busca limitar a poluição visual aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo. 11h47, para quem está de olho em capacitação visando o aprimoramento ou a inserção no mercado de trabalho, São várias as opções gratuitas aqui na Terra das Cataratas. Uma delas é ingressar nos cursos do Pronatec, oferecidos pelo Senac, em parceria com inúmeras instituições. Em entrevista ao programa CBN Foz nesta semana, o gerente executivo do Senac em Foz, Jaime Gilberto Ferreira, deu detalhes a respeito dos cursos ofertados. O Pronatec é um programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego. Ele foi criado pelo governo federal para destinar vagas de qualificação profissional no, em âmbito nacional e focando, inclusive, Foz do Iguaçu na Copa do Mundo e nas confederações 2013-2014. O Senac é o ofertante dos cursos, dos títulos, né? Nós temos um convênio com a SEED, né? Secretaria Estadual da Educação, né? E beneficia os estudantes do ensino médico da rede pública. Nós também temos com o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, que são os beneficiários da Bolsa Família. Também temos o Ministério do Trabalho e Educação, que beneficia os amparados no seguro-desemprego. Temos também o Ministério da Defesa, que esse é específico para o Exército, né? E vai ser lançado ainda o Pronatec Copa na empresa. E ainda estamos com um novo parceiro, que é o Ministério do Turismo, que é a Secretaria de Turismo, que essa ainda não está definida. Nós temos curso de auxiliar administrativo, nós temos cursos de recepcionistas, nós temos cursos de enfermagem, nós temos curso de guia de turismo, nós temos cursos de farmácia, nós temos curso de idiomas, inglês, espanhol, são diversos títulos, Guilherme. O interessado, ele procure uma das secretarias, aonde ele terá que fazer a matrícula, como eu falei, os nossos parceiros, né, eles que são os demandantes do curso, eles é que vão inscrever os interessados nesse curso lá na Secretaria do Estadual de Educação, no MDS, no Ministério do Trabalho, e também ele é possível entrar no site do Senac e fazer uma pré-inscrição dentro do site, tá? No site do www.pr.senac.br. Palavras de Jaime Gilberto Ferreira, gerente executivo do Senac, aqui em Foz do Iguaçu. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais a respeito da meia maratona das Cataratas do Iguaçu, que neste ano deve ter inclusive transmissão televisiva, e também conferir como fica a programação de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira após este fechamento de casas noturnas aqui na Terra das Cataratas. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 54 minutos aqui em Foz do Iguaçu, com temperatura de 33 graus na área central da cidade. E enquanto aqui no lado brasileiro da fronteira, os donos de bares e casas noturnas entraram numa fria na noite desta sexta-feira com as ações de verificação por parte do Corpo de Bombeiros, Prefeitura e Receita Federal. Em Puerto Iguaçu, no lado argentino da fronteira, os adoradores de bares encontram um bar de gelo. Isso mesmo, um bar de gelo com temperatura abaixo de zero. E para entrar no local, que fica na rodovia entre a cidade de Puerto Iguaçu e o acesso ao Parque Nacional e também ao aeroporto do lado argentino, é preciso trajar jaquetas polares de dar inveja aos esquimós, jaquetas que são fornecidas pelos próprios donos da casa, já que a temperatura ambiente do bar, garantida com muita refrigeração, é de 10 graus abaixo de zero. Em todo o território argentino, existe apenas mais um bar do gênero, localizado na cidade turística de Bariloche. CBN Turismo. E a sétima edição da Meia Maratona das Cataratas do Iguaçu deve ter transmissão televisiva em rede nacional no programa Esporte Espetacular da Rede Globo. Em entrevista à reportagem CBN, o diretor técnico da prova, Tadeu Natalio, disse que o percurso adotado no ano passado, no qual os atletas passam duas vezes pelas cataratas e a linha de chegada ocorre no portão de entrada do Parque Nacional, será mantido para a edição 2013 da corrida. Continuamos com esse percurso que foi aprovado pelos atletas no ano passado e um percurso que facilita muito a parte de logística e a própria segurança do atleta, evitando transtornos no percurso que era feito antigamente fora do parque. Então isso vai facilitar bastante e o evento vai poder correr, transcorrer sem nenhum problema relacionado a tráfego e qualquer problema que possa interferir no deslocamento e bom andamento da rodovia que acontece antes do parque, com problemas de hotéis e o próprio aeroporto. Nós estamos com inscrições abertas preparados para 2.500 atletas. Se atingirmos esse número, vai ter se bater o recorde novamente, porque é crescente o número de atletas a cada ano que a gente faz esse evento. É um evento muito bom, é um evento que traz, agrega o turismo e muitas coisas que a cidade de Foz oferece também, as próprias cataratas. Então a ideia realmente é trabalhar em torno de 2.500. Nós abrimos as inscrições exatamente no dia 21, até é bom avisar que até o dia 30 esse é o valor promocional para que os atletas não percam esse valor de R$ 70,00, que vale a pena, depois já existe um acréscimo a partir do dia 1º de fevereiro. E a ideia é realmente trazer esses 2.500 atletas e completar e até abrir mais inscrições se assim for necessário. Nós estamos agora mais ou menos com 280 atletas inscritos já. Já quanto à participação de atletas de renome na disputa, que costuma atrair corredores de várias nacionalidades e tem como madrinha a maratonista portuguesa Rosa Mota, Tadeu Natalio disse que os nomes ainda não estão confirmados, mas a expectativa é de alto nível de participações. É, eles ainda não se definem, mas eles já sabem que a prova já existe, que já existe a mudança de data. Essa data foi antecipada por motivos até da própria Rede Globo, que solicitou para que fosse feita uma data diferenciada devido à Copa das Confederações, que acontece exatamente do dia 15 de junho ao 15 de julho, que envolveria o evento. Eles não teriam condições de deslocar equipamento, nem material, nem gerar imagem para isso. E também pelo fato de ser baixa temporada, a temperatura é melhor, porque coincidência ou não, sempre nos outros eventos alguma coisa anormal na parte de clima aconteceu nessa prova. No ano passado nós tínhamos 2 graus, 2 dias depois a temperatura já estava a 20, então sempre no dia da prova alguma coisa, São Pedro, ele beneficia a prova no sentido negativo de que os atletas têm um pouquinho de sofrimento na realização do evento. E acho que maio vai ser um mês melhor para que isso aconteça com mais tranquilidade. A 7ª Meia Maratona das Cataratas acontece no mês de maio e você pode obter também outras informações sobre a prova no endereço meiamaratonadascataratas.com.br. CBN Turismo. 11h59, vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira com uma pergunta: será que sobrou algum estabelecimento aberto? Olha, e sobrou sim, mas as opções são bem menores do que nos fins de semana anteriores. Na ONU Music Hall, quem se apresenta na noite de hoje é a dupla Jean e Júlio. Já no Zeppelin Old Bar, quem estará presente é a banda Base 2, fazendo aí uma homenagem à banda O Rapa. Opções em Ciudad del Este, também Puerto Iguaçu, como é o caso da danceteria Coyote em Ciudad del Este, dos bares La Barranca e uma série de outras organizações aí no lado argentino da fronteira. E já sabe, né, em caso de irregularidades aqui nas casas noturnas de Foz do Iguaçu, faça o que os bombeiros pediram: denuncie o fato irregular. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 2 de fevereiro de 2013, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho e a produção de Carolina Marinho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento, La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.